passou da hora de você ligar. Tô aqui grudado no meu celular. E aí? Sim. Esperando uma mensagem, uma ligação. Estou acompanhado aqui da solidão. E aí? No meu pensamento só cabe você. Já que veio aqui eu quero te... Pra você não falar assim, ó. Agora beija a minha boca. Eu vou chupar seu pirulito. Faz o que outras não fez e só você faz. Agora beija minha boca, vai. Tira minha roupa, vai. Faz o que outras não fez e só você faz. Chama! Portal do Arrocha. Oh, saudade da cama dela. E já passou da hora de você ligar. Estou no meu celular. FM Sergipe. Esperando uma mensagem com a... Eu tô no brega da Sergipe. Estourou, papai. Estou aqui com a solidão. Canta comigo, vem, vem. No meu pensamento só cabe você. E já que veio aqui eu quero te dizer. Agora beija minha boca, vai. Tira minha roupa, vai. Faz o que outras não fez e só você faz. Agora beija minha boca, vai. Tira minha roupa, vai. Faz o que outras não fez e só você faz. Agora beija minha boca, vai. Tira minha roupa, vai. Faz o que outras não fez e só você faz. Yeah. Sucks.